de vinho. Abra o gaguelo, vai. Sim, eita, bicho, uma voz bonita. André Cedês, o moral de Ibicoara. Oh, calma aí, Marimor, calma aí, Marimor. Você falou que ia me dar. Eu? Ia ser um vucu-vucu bom. Ave Maria, ave Maria. Comecei me arrumar. Sim. E coloquei pra tocar. Oh, sim, mas só que eu não imaginava que você iria se atrasar em cima da hora. Eu boladão voltei pra casa, cheio de tesão, mas puto com sua mancada. Oh! Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer, tu foi covarde. Tô mutuar com as suas amigas, todas vou botar, sentar na pia. E vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer não, tu foi covarde. Vou tumultuar com as suas amigas, bota pra sentar, sentar e desliza. Raiz Divulgações tá ali com uma serva de ramo na mão, né? Pensando bonito pra cara, pra estirar pelo menos o gobo da garganta. Eita, moresta. Olha meu parceiro WM Turismo, meu parceiro Rodolfo, Grupo Global Apostas Esportiva. Você falou que ia me dar, ia ser um vucu vucu bom. Comecei me arrumar e coloquei pra tocar. Oh, sim, mas só que eu não imaginava que você iria se atrasar em cima da hora. Eu boladão voltei pra casa, cheio de tesão, mas puto com sua mancada. Oh, querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer, tu foi covarde. E vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer não, tu foi covarde. Vou tumultuar com as suas amigas, bota pra sentar, sentar e desliza. Meu parceiro Leandro RV, vem cá por favor, pega aí o santo das novinhas, pô. Pepa soltou um negócio aqui dentro do estúdio, aqui tá uma cartinha do cara aí pro estúdio. Oh, meu parceiro Eric King Prada, tamo junto. Meu parceiro Eagle, Apple House, tamo junto, viu? Era aí, mugido cavaco, bata os pés pra tirar a poeira de dentro de casa.